Apocalipse de Jesus, o Cristo, para quem? Os filhos da força. Se espantem se ouvirem aí canto dos pássaros, porque estamos em Brasília, templo da boa vontade, e os pássaros cantam. Pedro, meu filho, chegou a gravar os pássaros nos gramados do templo da boa vontade, sempre verdejantes, mesmo nas secas tórridas de Brasília, naqueles meses em que não chove. De manhã, cedo e ao entardecer. Seria bom que a turma da televisão também mostrasse. Mas com as câmeras profissionais, estas cenas belíssimas que chegam a ser comoventes. E é bom pregar o Apocalipse com a natureza dizendo de acordo, trazendo o seu plácete, porque nós estamos com a palavra de Deus juntando todos aqueles que o amam em torno do livro mais importante da Bíblia Sagrada, nessa transição cíclica, profética, social, moral, filosófica, religiosa, política, econômica, social, de todas as formas, acima de tudo espiritual, de século, de milênio, é um fato extraordinário. Então temos que cumprir a ordem do Cristo, o autor do Apocalipse, que o recebeu de Deus e passou a um anjo daqueles que compõem o Espírito Santo, de forma que essa mensagem chegasse até João, evangelista, que não se negou a dar o seu testemunho daquilo que viu e ouviu e proclamou, porque isto é que é dar o testemunho. Conhecer e ficar calado não é dar testemunho. É esconder a luz, é semear a escuridão, é manter o povo na penumbra, na escravidão pior que a espiritual, geradora de todas as outras escravaturas. Os discípulos de Jesus têm que cumprir a sua tarefa de acordo com o que ele determina no seu evangelho, segundo Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. E dessa forma resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E essa luz tem que ser levada a todo mundo, porque é o Cristo de Deus, a luz do mundo, que exige dos seus discípulos que também assim o sejam, luz do mundo, que determina no seu Evangelho, segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai este Evangelho, e o Apocalipse é o Evangelho moderno, a boa nova dos tempos da grande transição, a toda a criatura. E conta João, no capítulo 8, versículo 12, que de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nós pedimos a inspiração das quatro criaturas viventes, de acordo com o que se encontra no capítulo 4 do livro das profecias finais, na visão do trono de Deus, uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi de João, o evangelista, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para cá e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E logo fui arrebatado em espírito, viram bem? Em espírito, não em corpo, em espírito, na forma pela qual fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E eis armado no céu um trono, e nele alguém assentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris que se assemelha no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. E do trono saem relâmpagos e vozes e trovões, e diante dele ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Por que eu estou lendo isso aqui, do capítulo 4, quando estou pregando o 14, porque lá também se fala em trono sobre as nuvens. Há um anjo de um poder fulgurante, e que ouve a voz de outro anjo, e eles vão ceifar, porque a seara da terra está madura. Há diante do trono um mar de vidro, quer dizer, tranquilidade, transparente, sem engano, sem dolo, semelhante ao cristal, é a claridade de Deus. E também no meio do trono e à volta dele, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás, por dentro e por fora. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante a uma águia quando está voando. Já explicamos aqui. E esses seres viventes significam os 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça. E observem, ações de graça. O Novo Testamento termina com ações de graça. Daqui a pouco nós chegamos lá. Enquanto o Velho Testamento termina com a palavra maldição. Quando esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que se encontra sentado no trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Pois é este poder que vai ceifar daqui a pouco. Vai vir de mar. Porque a humanidade, apesar de todos os sinais que vêm do poder superior, de todas as coisas maravilhosas que Deus revela às suas criaturas, está sempre pedindo mais sinais. Ah, todo mundo morre, ninguém voltou para dizer o que ocorreu. Nós estamos cheios de exemplos na história da humanidade que muita gente voltou para dizer, inclusive muitos santos da igreja dão testemunho disto, e eu vou falar sobre isso mais vezes. Pedem sinal, sinal, sinal e mais sinal. Então, a paciência divina se esgota, quer dizer, a lei vem com as suas sanções. E nós vemos isto aqui no capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus, quando os adversários do Cristo pedem um sinal do céu. Aproximando-se de Jesus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis que haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã afirmais: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? uma geração adúltera e perversa me pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, que é o sofrimento. E deixando-os, Jesus se retirou. É hora de que todos saiamos da casca do ovo. Deixemos de ser ostras para que possamos cumprir a nossa tarefa, que é comunicar essas coisas, como é da missão dos quatro seres viventes, que de dia e de noite não cessam de proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Não foi à toa que Fernando Pessoa tinha que rimar, ele é poeta. Tenho aqui as obras completas desse grande Vat, quer dizer, aquele que faz vaticínio. O poeta prevê no seu livro Mensagem, publicou, nós encontramos na página 57, esse poema, O Infante, do qual leremos dois terços dos versos. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até ao fim do mundo, e viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo. Aqui ele se refere a Portugal e a bela tarefa. Em Portugal, em certa parte do tempo, tirando os exageros humanos, as crueldades que são comuns em nós, criaturas humanas, que precisamos da iluminação de Deus, mas foi levando o que se conhecia como civilização por onde passou. Os canhoaços, as explorações e outros males, isso foi característica do atraso da criatura terrena, como é ainda. Quando a humanidade, as nações vão se interpenetrando, as barreiras vão caindo. A grande luta dos que não querem que a Terra se desfaça na explosão partida de loucos é fazer com que haja mais humanidade para a humanidade. Que a humanidade tenha mais humanidade. Porque senão, como podemos ler na terceira voz, todos teremos, cada um de acordo com as suas obras, uns mais, outros menos, outros muito e outros pouco, de sorver do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. E a terceira voz que diz assim: seguiu-se a estes ao primeiro e ao segundo, o terceiro anjo, já estou no capítulo 14, daqui a pouco na ceifa e na vindima, que dizia em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e trouxer a sua marca na fronte ou sobre a mão, quer dizer, na fronte, na consciência, no pensamento, o domínio desse sistema espúrio, dominado pela besta, e que mantém o ser humano na ignorância das coisas espirituais. E se domina a mente, tem a marca na fronte, vai dominar a mão. E ao invés de fazer o bem, trabalhará nos caminhos do erro. E beberá também do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, observem bem, sem mistura, já lhes falei aqui sobre isso, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro de Deus. E a fumaça do seu tormento se levantará pelos séculos dos séculos, sem que tenha descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba o caráter do seu nome, quer dizer, o batismo do mal, da ignorância. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Observaram? Os quatro seres viventes que gritam: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, quer dizer, eterno. Esses proclamam a glória de Deus, e os 24 anciãos se rejubilam diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Agora, os que servem a besta e a sua imagem, esses vivem proclamando o mal, portanto, atormentados também dia e noite. A cada um, aqui também, está configurado de acordo com as suas obras. Ora, eu falei no capítulo 4, a porta no céu, o templo, o trono do Deus Todo-Poderoso, e disse que tinha a ver com o capítulo 14, está aqui. O tempo é curto, mas vocês já têm sido bastante beneficiados com esta pregação. O trono de Deus lá no capítulo 4, a porta aberta no céu, no templo. E aqui, vocês vão ver na ceifa, capítulo 14, versículo 14, versículo 15. Sobre uma nuvem branca, alguém sentado sobre ela, que se parecia com o Filho de Deus, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, do templo, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice aguda e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra está madura. O profeta Joel, no seu livro do Velho Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 3, versículo 13, demonstra que Deus é que manda lançar a foice. O Apocalipse é de Deus, está logo no início, no capítulo 1. Então Deus revela os fatos que irão acontecer e os conhece perfeitamente e os manda à terra por intermédio do seu Filho unigênito, Jesus, porque Ele é o Todo-Poderoso que comanda não somente o planeta Terra, mas todo o universo, e está sempre disposto a dar a cada um de acordo com as obras de cada um. Porque aqui nós estamos vendo a separação de joio e de trigo, porque a seara da terra está madura. Está aqui o profeta Joel, capítulo 3, versículo 13. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Ora, o profeta era um médium da palavra de Deus. Era o intermediário entre a mensagem que vinha do céu para a terra. Ele diz, lançai a foice. Quer dizer, Deus falando através do profeta. E a seara tem que ser mesmo ceifada, tem que ocorrer a vindima, porque Jesus, no Evangelho, seu Evangelho, segundo Mateus capítulo 13, versículo 39, diz, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Quer dizer, o inimigo que semeou o joio entre o trigo. A ceifa, está aqui, é a consumação do século. Quer dizer, os tempos que chegaram. Portanto, eu não exagero quando falo na separação de joio e trigo. E os ceifeiros são os anjos. Porque vários anjos aparecem aqui em grande trabalho. Mas os que perseveram como aqueles da igreja em Esmirna, aqueles que perseveram, são os pertinazes, esses receberão a coroa da vida. Ser fiel até a morte, diz o Cristo, aos perseverantes da igreja em Esmirna, e eu te darei a coroa da vida. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Contudo, sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E é bom ouvir Jesus falando às igrejas que hoje não são aquelas restritas à Ásia Menor. Estão em todo o mundo. São a religião, a ciência, a filosofia, a política, a economia, a arte, o esporte, tudo. Todos que estão nessas áreas, por mais surpreendente que possa parecer citar o esporte no Apocalipse, deve levar em alta consideração esse versículo 11 do capítulo 2 da carta à igreja em Esmirna, que vai se repetindo de uma forma ou de outra no final de cada mensagem a cada igreja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor de nenhum modo, vejam bem, sofrerá o dano da segunda morte, quer dizer, a morte espiritual. Aí a pessoa cai em depressão, cai em desespero, não se encontra mais, até que humildemente entre de novo em sintonia com o seu Criador e receba o sopro da vida eterna, do amor que ele tem por nós. Por isso, eu completo aqui a leitura do Salmo 27, versículos 1 a 3, aquele trecho que eu iria ler no programa anterior, estava quase no finzinho, em que encontramos essas palavras maravilhosas para aqueles que são crentes no poder do Pai Todo-Poderoso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação.

Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Deus está presente. Viva Jesus! O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.